O Mundo Científico em Português. Esta é mais uma emissão Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoios: Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Está agora a começar mais uma emissão Ciência em Sintonia. Hoje vamos falar da bioinformática, o contributo da bioinformática para o estudo da evolução e de doenças como o cancro. Vamos estar à conversa com José Pereira Leal, do Instituto Gulbenkian de Ciência. Mais à frente, o veneno. O veneno que mata e que também pode salvar vidas. Nos próximos minutos, falamos-lhe também de Bernardino António Gomes, um nome que se destacou na medicina portuguesa por ter sido o primeiro a utilizar um aparelho de inalação de éter como forma de anestesia, mas fez mais e em várias áreas da ciência. Também contaremos os primórdios do transistor, a invenção que mudou o mundo da eletrónica. Vai ser assim o Ciência em Sintonia de hoje. A bioinformática é a aplicação das técnicas da informática na análise de dados no estudo da biologia. Por exemplo, para identificar genes, bactérias, células, moléculas. Numa mesma área, juntam-se conhecimentos de química, física, informática e estatística. A bioinformática é a ferramenta para o trabalho de José Pereira Leal. O investigador do Instituto Gulbenkian de Ciência é o convidado desta emissão de Ciência em Sintonia. No Laboratório de Genómica Computacional, onde trabalha em Oeiras, coordena um grupo de cientistas que estuda a evolução. A evolução no sentido mais genérico da evolução humana. Cada célula tem uma história para contar e o investigador de 42 anos já nos vai explicar tudo. Antes de mais, alguns dados biográficos e uma curiosidade. É bioquímico por influência do pai. Não tinha sequer interesse pela área. Queria ser músico, mas acabou por fazer a licenciatura na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e depois o doutoramento. E agora sim, José Pereira Leal começa a explicar o trabalho que faz no Laboratório de Genómica Computacional, onde trabalha a evolução. Nós podemos ser rotulados de várias maneiras diferentes. Portanto, o problema que nós estudamos é a evolução numa escala de milhares de milhões de anos. Queremos saber como é que as células, que são a unidade básica da vida, como é que surgiram, como é que se estruturaram internamente. O tipo de abordagens que nós utilizamos dá-nos outro rótulo, que é o rótulo da bioinformática. Portanto, nós utilizamos ferramentas essencialmente computacionais para analisar informação biológica e tentar extrair conclusões a partir daí. O tipo de abordagens que nós utilizamos são muito gerais e, portanto, nós estudamos problemas muito diferentes no laboratório. E problemas tudo centrado à volta da célula, da estrutura da célula, mas cada parte da célula tem uma história diferente para contar. Portanto, um dos projetos que a gente tem a correr no laboratório é uma parte da célula que acontece ser uma célula ao viver dentro de outra célula. A gente chama-lhe mitocôndria, é um organelo, é a fonte de energia da célula, mas há cerca de 2 mil milhões de anos atrás, a mitocôndria era uma célula que vivia sozinha e depois foi comida por outra e e adaptou-se a viver dentro desse organismo. Isto é um fenómeno que deu origem às células que fazem os animais todos, e as células com núcleos, a gente chama-lhes eucariotas. E este fenómeno aconteceu muitas vezes ao longo da evolução e acontece hoje em dia muitas vezes, não só em relações amigáveis, como a gente tem com as mitocôndrias, mas também em relações desagradáveis, como temos com parasitas intracelulares. Por exemplo, as clamídias são parasitas intracelulares e, portanto, organismos que causam doenças e que entram nas células e exploram-nas por dentro. Portanto, nós estudamos esta relação. O que é que nós fazemos? Nós olhamos para o genoma desta bicharada toda. O que é o genoma? Portanto, o código genético é a informação, é o plano de construção do organismo, que está escrito numa molécula, que é o ADN, e que tem palavras, instruções e frases, que são os genes, e nós analisamos esses genes, vemos os padrões de variação, vemos como é que variam uns com os outros, utilizando ferramentas estatísticas. Portanto, para ter uma noção, o genoma, portanto, o material genético de uma bactéria tem milhões de letras, o nosso, que nós seremos hospedeiros, por exemplo, o nosso tem milhares de milhões de letras, 3 mil milhões de letras, para ser mais preciso. Portanto, obviamente, com estas letras todas, a gente não consegue fazer isto com papel e caneta. Temos que utilizar computadores e programamos o computador para ir à procura de padrões. Temos ao computador, encontra-me um conjunto de letras que tenha uma repetição de três letras do mesmo tipo seguidas, e portanto vou à procura de motivos, vou à procura de correlações, portanto usando ferramentas estatísticas. Portanto, isto é o que nós fazemos no dia-a-dia. Há vários projetos em desenvolvimento no laboratório do investigador José Pereira Leal. Ele destaca um que já deu origem a uma spin-off. A empresa dedica-se ao estudo de padrões de evolução para encontrar novos fármacos. Aquilo que acontece a uma bactéria que decide viver dentro de outra célula é que o mundo torna-se muito previsível. Por dentro da célula, as temperaturas não variam, as concentrações de sais não variam, os nutrientes não variam. Portanto, isto em termos evolutivos é uma mudança, é uma pressão seletiva diferente. E nós estudamos a adaptação a esta mudança de meio. Descobrimos uma coisa, tem umas palavras assim muito estranhas que são de perda de redundância e de robustez, mas aquilo que nós percebemos é que um organismo que, do mesmo modo que um carro tem sempre que levar um pneu subsolente para caso haja algum problema, tem outro pneu, nós os organismos todos têm subsolentes para tudo e para quase tudo, de uma maneira ou de outra. E o que nós descobrimos é que quando o ambiente se torna muito previsível nestas relações, deixamos de ter pneus subsolentes. E, portanto, isto deu-nos uma ideia que foi... Portanto, isto foi um trabalho, foi publicado, mas deu-me uma ideia que foi, se calhar eu consigo, isto é uma fragilidade que eu consigo explorar para matar estes parasitas. E, usando computadores, portanto, e isto aqui, para as pessoas terem um bocado uma noção de quão diferente é o trabalho que a gente faz daquela imagem da pessoa de bata branca no laboratório, eu em casa abri o meu computador portátil e pensei, se calhar há fármacos que já existem no mercado, que eu já estou a tomar e que são antibióticos e eu não sabia, e eu consegui, olhando, fazendo com ferramentas computacionais, fui ver que a estrutura, que os alvos desses fármacos, desses medicamentos que estão no mercado, eram parecidos com os pontos frágeis desta bactéria. E a partir daí, usando só o computador, fiz um conjunto de previsões que me disse, olha, isto são novos antibióticos. Estes novos antibióticos, depois eu testei-os no laboratório, foi necessário bata branca e, no laboratório, e um, pelo menos, possivelmente outro, revelou-se um antibiótico muito poderoso para um conjunto de bactérias específicas. Isto é origem de uma empresa, uma spin-off, que saiu daqui do laboratório, onde nós estamos a estudar padrões de evolução e acabamos com novos fármacos. E que doenças, de que doenças é que estamos a falar? Neste caso em particular, eu vou falar de nomes que vão ser muito pouco familiares, porque isto é um fármaco para infecções muito concretas. Portanto, aqueles que eram mais relevantes para nós, um que chama-se tularemia, que é uma infecção por uma bactéria que se chama Francisella tularemia, e que não é muito relevante no dia-a-dia em Portugal, exceto que os exércitos do mundo fora têm imenso medo dela. E, portanto, em termos de biodefesa, tornou-se uma coisa interessante. Micoplasmas causam um conjunto de infecções, por exemplo, em seres humanos causam infecções crónicas de pulmonares, mas nós temos boas ferramentas para tratar micoplasmas em seres humanos. Onde não as temos, curiosamente, é no lado veterinário. Por exemplo, neste momento há uma vaca que tem uma mastite causada por micoplasma, é uma vaca para abater. E, portanto, nós neste momento estamos a montar um ensaio clínico com vacas para testar a eficácia. Portanto, nós sabemos que conseguimos matar a bactéria, agora queremos saber se conseguimos evitar matar a vaca. Há pouco falou que é um trabalho muito computacional e depois na parte do laboratório. Quantas pessoas é que têm a trabalhar consigo neste projeto? Ou o José faz o trabalho no computador e depois vai para o laboratório pô-lo em prática, ou são outros profissionais que metem esse trabalho em prática? Neste projeto em particular, a história que eu contei foi feita por a parte evolutiva, por um estudante de mestrado e por um técnico, e comigo a participar também. E isto deu-nos origem a um artigo científico. Depois, toda a parte das drogas foi feita por mim sozinho. Quando foi necessário fazer experiências, a primeira eu contratei uma empresa que faz experiências e paguei-lhes para me fazerem as experiências. E agora, no contexto desta spin-off, estamos a estabelecer colaborações com grupos que são especializados em veterinária e que têm as condições para ter vacas e essas coisas que eu não calculo, não tenho espaço para ter aqui umas dezenas de vacas. O objetivo maior da investigação de José Pereira Leal é perceber os mecanismos de compartimentalização das células. Confuso? O cientista dá exemplos. No trabalho, na escola, seja onde for, nós somos muitas pessoas, muitas entidades, e todos nós temos interações de uma forma ou de outra. há interações que são muito mais frequentes, a gente interage muito mais com os nossos amigos próprios, próximos, com as famílias, portanto formamos aquilo que a gente chama pequenos cliques de amigos. Isto é uma forma de estruturar um conjunto de entidades independentes, mas que cria uma estrutura, porque os amigos tendem a ser, os meus amigos tendem a ser também amigos uns dos outros, e portanto cria-se uma estrutura neste universo. Eu separo coisas dentro da célula, a informação genética está toda dentro do núcleo de uma célula eucariota. Eu quero, mas numa célula procariota, portanto, numa bactéria, não está. E eu quero saber como é que, quais foram, o que é que aconteceu, neste caso na célula eucariota, há 2 mil milhões de anos atrás, que permitiu, por um lado, por uma membrana à volta do material genético, que permitiu a separação entre o armazenamento e a leitura do material genético. Portanto, isto são mecanismos novos que tiveram de ser inventados, que permitiram a compartimentalização, a organização de material genético de uma forma diferente. Se olhar para uma bactéria, tipicamente não tem aquilo que a gente chama de junk DNA, ou DNA que não serve para nada. E nós temos imenso, a maior parte do nosso DNA, algo que parece que não serve para nada. Portanto, tudo isto são alterações que acontecem num ponto evolutivo que nós não sabemos porquê. Portanto, são com um exemplo dos vários organelos da célula. E eu estou a tentar perceber como é que eles surgiram, de onde é que vieram as moléculas que os fizeram, quais foram as expressões seletivas que lhes deram origem, e com a esperança que isso também nos ensine não só como é que a célula funciona, mas como é que deixa de funcionar bem. Estamos à conversa com José Pereira Leal, é investigador principal do Instituto Gulbenkian de Ciência. São vários os projetos que ganham vida dentro e fora desta instituição científica pela mão da bioinformática e em sintonia com outros grupos de investigadores. Por exemplo, na área do cancro, numa colaboração com o IPO, o Instituto Português de Oncologia, e num outro trabalho sobre a adaptação das bactérias a meios extremos, conta com a participação de uma equipa de investigadores norte-americanos. Neste momento estamos a estudar como é que as bactérias se adaptam a viver, portanto, bactérias que vivem dentro da célula também, as mesmas entidades. Agora, a célula não é homogénea, portanto, está compartimentalizada, como uma casa, tem uma casa de banho, uma cozinha. A célula tem a fábrica de energia, que tem a despensa onde guarda as coisas, tem a zona onde degrada as coisas que já não servem para nada. Essa zona degradativa chama-se lisossoma, é o nome do organelo que faz isso. E há bactérias que aprenderam, normalmente uma bactéria quando é comida por uma célula vai parar ao lisossoma para ser degradada, mas há bactérias que sobrevivem aí, e é um ambiente muito ácido, cheio de máquinas moleculares que são do estilo tesouras, que estão ali para cortar tudo, e no entanto elas adaptaram-se a viver lá dentro. Nós estamos a tentar perceber os mecanismos de adaptação a este meio que mostrou muito, que é extremo, não? Mas estas bactérias que vivem nestes meios extremos não são as únicas bactérias que se adaptam a meios extremos. Se eu for, por exemplo, ao fundo do mar, fora o Mar dos Açores, tem lá aquelas fontes hidrotermais de água muito quente. Tem bactérias a viver a 100 graus centígrados, a viver, vai a minas de pirites no Alentejo e tem lagos a pH 2. O pH que se puser na mão queima, fica uma queimadura, e tem bexarada que lá vive alegremente. E, portanto, nós estamos a estudar como é que as bactérias se adaptam a viver nestes meios extremos, seja fora da célula, seja dentro da célula. Temos algumas respostas interessantes já, e isso é um projeto que é feito em colaboração com um grupo nos Estados Unidos, e que curiosamente vai buscar amostras à Espanha, portanto, este mundo é muito pequeno. E estamos a tentar perceber, mais uma vez, mecanismos de adaptação, neste caso, a condições extremas. Agora, nós não estudamos só bactérias. A célula, as nossas células, têm estes vários compartimentos, e um dos compartimentos que nós estudamos é o centrosoma. É pensar nisto como se fosse uma espécie do esqueleto da célula. Há um esqueleto e depois há um organizador deste esqueleto, que se chama centrosoma. Na realidade, a palavra significa o meio da célula, o corpo marca o meio da célula. E nós temos, mais uma vez, perguntas evolutivas. Quando é que apareceu? De onde é que apareceu? Como é que foi feito? Como é que varia? Trabalho evolutivamente muito giro. Mas, se calhar, para as pessoas que estão a ver este programa, muito mais interessante é perceber para que é que serve. E uma das coisas que nós estamos a fazer agora, em colaboração com uma equipa clínica no Instituto Português de Oncologia e no contexto deste programa que talvez vocês tenham ouvido falar, que é no Harvard Medical School Portugal, que é um programa de cooperação com a Escola Médica de Harvard para promover a investigação clínica em Portugal. Portanto, nós temos um projeto financiado por esse programa e estamos a tentar perceber Que papel é que estas estruturas desempenham no cancro? Quisemos saber porque é que os investigadores que estudam a evolução se interessam por cancro. José Pereira Leal explica a importância da estatística nesta área científica. O cancro é um sistema evolutivo. O que acontece é que a escala é mais pequena. É um sistema onde eu tenho células a dividirem-se, a herdarem coisas, a serem selecionadas de acordo com quão adaptadas estão à fase seguinte da sua vida. E o que nós descobrimos nesta fase é que, tipicamente, temos uma superabundância de centrosomas, portanto, eles descontrolam-se, e isto cria problemas graves porque vai partir cromossomas, não interessa agora como, mas vai partir material genético todo em pedaços. E o que nós descobrimos é que sabia-se do trabalho dos nossos colaboradores americanos que a célula tem uma maneira de, embora tenha muitos centrosomas, é suposto ter dois, embora tenha muitos centrosomas, consegue juntá-los todos e fingir que são só dois, faz dois blocos de muitos centrosomas. E o que nós descobrimos agora com análise de amostras clínicas, depois já explico o que é que os computadores fazem aqui, nós descobrimos que este é um mecanismo pelo qual as células, neste caso o cancro da mama, conseguem sobreviver, e as células que conseguem fazer isto são aquelas que vêm de tumores que vão correr muito mal. E, portanto, temos aqui potencialmente uma ferramenta para os clínicos poderem usar. Aliás, parte deste trabalho foi feito por uma médica que trabalhou aqui connosco, por uma médica oncologista, e que nos permite saber, com antecedência, que este tumor que tem estas propriedades vai correr mal. E, portanto, isto dá uma ferramenta para o clínico tomar outras decisões, de supervisão muito mais apertada, de outro tipo de terapias, porque já tem informação adicional. E que trabalho é que tem o computador? Ok. Como é que nós abordamos isto? Eu há bocado estava a dizer que eu fui ver a sequência dos genes quando estava a fazer as comparações. Mas os genes, nós temos que olhar para os genes como se fosse um manual de instruções. Os genes em si não fazem nada. Mas os genes são lidos e são interpretados e geram as máquinas todas que temos dentro da célula que fazem coisas. Portanto, os genes são usados, a gente chama isto, os genes são expressos. E o que nós fomos ver aqui, fomos fazer olhar para os padrões de expressão de genes, que genes é que as células estão a utilizar nesta altura. E nós sabemos que a cada gene, para cerca de 60% dos genes do nosso organismo, nós sabemos mais ou menos o que é que fazem. Uns melhor, outros pior. 30% ou 30 e tal por cento é uma incógnita completa. E nós fomos perguntar é que genes é que estão a ser utilizados. E fizemos uma coisa, isto foi eu o bom de ter médicos a trabalhar connosco, porque eles focam-nos em perguntas um pouco diferentes. Eles disseram-nos, essa coisa que vocês fazem dos centrosomas, isso é uma pantomimice, não queremos saber. O que eu quero saber é quais dos meus pacientes é que vão correr bem e quais é que vão correr mal. Portanto, nós fizemos isso, nós separámos, nós tínhamos dados. Curiosamente, isto é um ponto importante, porque eram dados públicos nesta fase, ou seja, qualquer pessoa pode ir à internet fazer download destes dados. Dados de expressão genética de tumores, neste caso cancro da mama, que era o modelo que estávamos a estudar, que correram bem e tumores que correram mal. E nós, com muitos detalhes, mas só perguntámos é de que maneira é que os padrões de expressão deste conjunto correu bem é diferente dos que correram mal. Há muita estatística aqui, agora. Isto dá-nos uma lista de genes, depois utilizamos umas ferramentas um pouquinho mais sofisticadas para perceber se há uma lógica na função e percebemos que, estatisticamente, o sinal de que ele se chama do agrupamento dos centrosomas, que era o fenómeno que eu descrevi antes, esse sinal era fortíssimo. E, portanto, nós depois fomos, isto no contexto da nossa colaboração com o IPO, conseguimos obter um conjunto de amostras que tinham as características certas, de amostras que estavam, portanto, tumores que foram tratados no IPO, que foram tratados já há muitos anos, nós sabemos o que é que aconteceu às doentes de onde veio o tumor, e, portanto, conseguimos fazer a separação destes tumores e fomos testar agora com outro tipo de tecnologia, agora no laboratório, fomos ver, usando técnicas de biologia molecular, se os genes estavam realmente a ser expressos ou não. E estavam. E agora, e é aqui que entra a colaboração com o grupo da Mónica Betancourt Dias, porque, curiosamente, nós fazemos parte do mesmo consórcio, eles estavam a fazer um projeto diferente sobre agrupamento sobre centrosomas, e uma das coisas que eles descobriram é que este sinal de agrupamento de centrosomas é muito genérico no cancro. E, portanto, aparentemente, o que nós temos, não é específico cancro da mama, mas parece ser um fenómeno genérico em todos os tipos de cancro. Está a ouvir o Ciência em Sintonia, à conversa com José Pereira Leal. O cientista lidera o Laboratório de Genómica Computacional no Instituto Gulbenkian de Ciência. Na prática, para a vida comum de todos nós, são muitas as mais-valias que saem do computador ou do laboratório deste investigador. Parte do trabalho que nós estamos a fazer agora no laboratório tem a ver com explorar a biodiversidade molecular, portanto, porque como é que as células são diferentes umas das outras e para que e nós já estamos a encontrar novas moléculas de interesse industrial, novas moléculas que são potencialmente utilizáveis, que já são utilizadas em engenharia biomédica, em fazer reconstruções, próteses e por aí fora, e que nós estamos a descobrir que há organismos que as fazem muito mais puras, muito mais fáceis de extrair do que os métodos que nós utilizamos. Estamos a trabalhar agora com um outro conjunto de organismos. Células são fascinantes, por isso nós as estamos a estudar. Tem uma bactérias com uma estruturação interna invulgar, que normalmente não esperaríamos. E descobrimos que estas bactérias fazem um composto que normalmente é utilizado para tudo e mais alguma coisa e que normalmente nós utilizamos enquanto derivado de petróleo e que é dificílimo, é caro e complicado de extrair, e nós estamos a descobrir que há um bicho que faz isto e possivelmente nós agora estamos a conversar com a indústria para saber até que ponto é que nós podemos explorar isto. Já falámos em doenças, mas a bioinformática enquadra-se noutras temáticas de investigação, até num projeto com sobreiros para avaliar a qualidade da cortiça. A bioinformática é uma ferramenta muito geral e serve para tudo e mais alguma coisa. Nós colaboramos com um projeto da sequenciação dos genes expressos do sobreiro e tivemos alguma contribuição aí pequena, há um consórcio grande, mas não nós, mas outros bioinformáticos também estão a trabalhar nisso, no sentido de desenvolver marcadores de resistência a doenças, de qualidade de cortiça. Portanto, eu podia continuar a dar aqui exemplos de aplicação. O financiamento para a investigação chega do programa Harvard Medical School, Portugal, da Fundação para a Ciência e Tecnologia e de entidades privadas. José Pereira Leal, 42 anos, é bioquímico por influência do pai, já o dissemos no início do programa. Agora vai-nos explicar que depois do sonho de ser músico, surgiu a licenciatura na Faculdade de Ciências na Universidade de Lisboa e depois o doutoramento. De início, não tinha qualquer interesse na bioquímica. Eu entrei aqui no programa doutoral da Gulbenkian, que me mandou para fora, deu-me um ano de aulas e mandou-me para fora. E eu fui para o Texas e trabalhar com um português que trabalhava lá na altura e que, para mim, o grande azar fazia bioquímica. Depois mudou-se para Londres, eu fui com ele e eu passei anos da minha vida metido na câmara fria a purificar enzimas, a purificar as máquinas moleculares, a fazer cinética enzimática. E a coisa estava a correr muito mal. Eu purifiquei artefactos, caracterizei artefactos, eu fiz tudo artefactos, a coisa correu mesmo muito mal. E pá, ao fim do terceiro ano do meu doutoramento, a coisa estava dramática. Eu pensei, mas está a correr tão mal que eu tenho que programar uma experiência que não vai falhar. Depois posso pôr tudo o resto na tese para encher, mas pelo menos tenho que ter um artigo publicado. E na altura, já foi uns anitos, resolvi sentar-me à frente do computador para planear a experiência e buscar umas sequências. E comecei a ver que a experiência que eu queria fazer, eu não precisava de a fazer, porque eu quando olhei para as sequências de DNA, a resposta estava lá. Eu não precisei de fazer a experiência. Publiquei dois artigos com esse tipo de trabalho, artigos que ainda hoje são muito citados, e quando finalmente fomos fazer a experiência no laboratório, já era entediante, nós sabíamos a resposta. Fizemos a experiência, publicou numa revista ECA. Não, fizemos a experiência mesmo no laboratório depois, para provar as previsões que tínhamos feito no computador. E quando acabei o doutoramento, pensei, mas primeiro, isto deu-me um gozo fazer, deu-me um enorme gozo fazer. Eu não sabia isto de mim, mas eu gosto de trabalhar à frente do computador. Gosto deste problema de programar, gosto de programar, gosto de analisar dados, que eu tive que ir aprendendo, e resolvi ir aprender mais. Então fui fazer dois pós-docs, um a seguir ao outro, em Cambridge. Eu na altura já estava em Londres, o meu supervisor tinha-se mudado para lá, estava no Imperial College, e depois fui para o European Bioinformatics Institute fazer um primeiro pós-doc, onde fui estudar redes moleculares. Eu, quase quando estava a falar da questão das pessoas fazerem cliques, portanto, isto é a linguagem que vem dessa fase. Isto é, pura e simplesmente, as abordagens vêm da física, é mecânica estatística pura e dura. E foi muito giro, adorei, aprendi imensas coisas. Achei que estava a ser muita biologia e precisava de aprender outro tipo de coisas, sobretudo do lado mais bioquímica estrutural. Fui para um laboratório que é histórico, que é Laboratory of Molecular Biology. A gente hoje tem uma disciplina que se chama Molecular Biology por causa do nome daquele instituto. Foi onde a estrutura do DNA foi resolvida, que deu origem ao Prémio Nobel, onde inventaram tantas coisas que não vale a pena aqui de falar. E à porta tem assim os vários... A última vez que eu lá fui eram 14 Prémios Nobel que saíram daquele instituto. A gente tem que entrar todos os dias e fazer a vénia. Depois de 10 anos fora de Portugal, sentiu necessidade de criar o próprio grupo de investigação. E assim foi, com ideias diferentes das que estava a trabalhar no estrangeiro. As portas do Instituto Gulbenkian de Ciência voltaram a abrir-se para ele em 2005. Gostei do projeto, gostei daquilo que me ofereciam aqui, que era a liberdade completa no dia 1. E agora, para os aficionados da ficção científica, há aquela expressão muito irritante do Homem-Aranha, de quando lá, o tio lhe diz que com grande poder vem grande responsabilidade. Pois é o que acontece aqui. A gente diz-nos assim: és livre de fazer tudo o que quiseres, desde que consigas pagar por isso. Boa sorte. Quanto a projetos futuros, não imagina. Certo é que vai ser investigação na bioinformática. Se me dissessem há poucos anos atrás que eu ia estudar alguma coisa em cancro e estar a colaborar com clínicos, eu tinha morrido. Porque eu gosto de fazer evolução. E agora temos de ter uma parte muito importante do grupo. Se me dissessem depois que eu ia estar à procura de fármacos e ia montar uma empresa, eu ia que tinha morrido mesmo a sério. Porque eu nunca acreditava nisso. E agora nós estamos a começar a explorar este lado da indústria que nunca me interessou. Isto é uma coisa que está a começar, este lado das aplicações industriais, de bioprocesso e por aí fora. Portanto, eu não sei se vai por aí ou não. Não faço ideia. Portanto, é engraçado, a gente está a ver as possibilidades, não sei, mas que vai sempre ser na base de investigação e que a bioinformática vai ser sempre a ferramenta, isso não tenho dúvidas. Antes era a música. José Pereira Leal queria ser músico. Começou a estudar música aos 7 anos, tocava violino e flauta transversal, atividade que manteve a par da faculdade. Eu percebi-me que era um aluno da faculdade medíocre, mas também não queria saber porque eu queria ser músico. E estava no conservatório na altura e uma professora maravilhosa que eu tinha que era e é, continua a dar aulas, embora não lá, que se chama Catherine Rodden, uma americana que veio para Portugal, que é uma professora maravilhosa, a melhor professora que eu tive na vida, seja do que for, e é uma música extraordinária. Trouxe um grande flautista a Portugal e fez aquilo que se chama Masterclass, onde o músico vai e toca para uma peça que prepara para o artista e ele depois critica-nos, diz o que é que está bem e está mal. E o senhor foi muito simpático. Eu, na altura, tocava flauta, acho que há 5 anos. Antes tinha tocado violino. E disse bem, perguntou-me há quanto tempo é que eu tocava. Eu disse, olha, estou espantado, acho que estás extraordinário que tu conseguiste. E quantas horas é que tu trabalhas por dia com a flauta? Ele disse, bem, 1-2 horas por dia e ao fim de semana estilo 7-8. E ele parou um bocado e depois disse-me uma coisa que ficou marcada, que foi, olha, com o que tu estudas, tu nunca vais evoluir. Tu vais ficar exatamente onde estás. E acho que é notável onde tu chegaste, mas não vais melhorar. Portanto, acho que é também fantástico teres a tirar o teu curso. Acho que deves acabar o teu curso. E depois, e aceitar que não vais evoluir até na flauta até acabares o curso. E quando acabares, depois começas a estudar a sério. E eu saí dessa massa classe completamente deprimido. Porque de repente percebi-me que é que eu não só era medíocre na faculdade, mas aparentemente também era medíocre na música. Ou pelo menos não ia nunca ser muito bom. A não ser que largasse tudo, e achei que foi uma altura difícil da minha vida que eu tive de tomar uma decisão, que era, por um lado, era a faculdade, que era o meu dia todo, não é que eu gostasse muito daquilo, mas era o meu dia inteiro, e a música, e ainda hoje não sei porque é que fiz essa escolha, para ser franco. Pôs a flauta de lado e não lhe tocou durante alguns anos, até se encontrar com outros cientistas portugueses em Londres, também eles músicos. Já em Londres, e com pessoas que vocês conhecem aqui da Praça Científica, nós tivemos vários em Londres ao mesmo tempo, numa tertúlia, um dia montámos uma banda. Então, lá tocava flauta na banda, uma banda de imigrados, e depois em Cambridge, no grupo da eu faço capoeira, e lá tocava, o pessoal era tudo muito musical, às vezes também tocava, mas não tocava aquilo que eu gosto, que é a música clássica. Eu gosto de todo tipo de música, mas tocar, eu gosto de tocar música clássica e música de câmara. E agora ando a tentar voltar. Curiosamente, agora tenho a minha filha de 2 anos, quando eu pego na flauta, desato aos gritos, a dizer, pai, para, pai. Portanto, eu acho que devo estar horrível. E se a música não ganhar força na vida de José Pereira Leal, é ao palco da investigação que vai continuar a subir, com a ajuda da bioinformática. Maria Manuel Mota foi vencedora do Prémio Pessoa 2013. Investigadora principal do Instituto de Medicina Molecular, é uma das autoridades mundiais no estudo da malária. O Prémio Pessoa, que ganhou, tem um valor de 60 mil euros. É uma iniciativa conjunta do Semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos. Todos os anos distingue uma personalidade das artes, da literatura ou da ciência. O júri considerou desta vez fundamental o contributo de Maria Manuel Mota para esclarecer os mecanismos pelos quais o parasita da malária se desenvolve no corpo humano. Em declarações à Antena 1, logo depois de saber da atribuição do prémio, a cientista disse estar surpreendida e com uma responsabilidade maior para o futuro. Há toda uma mistura de surpresa, de sentir muito satisfeita e ao mesmo tempo um grande nível de responsabilidade para o futuro. Além da investigação que lidera no combate à malária, uma doença que continua a matar 3 milhões de pessoas por ano, Maria Manuel Mota foi também distinguida pela produtividade científica. Só em 2013 publicou 10 artigos em prestigiadas revistas da especialidade. O júri do Prémio Pessoa destacou também o facto de a cientista ter sido a fundadora da associação Viver a Ciência, uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo encorajar a filantropia em Portugal. Maria Manuel Mota é especialista em parasitologia molecular, é diretora da Unidade de Malária do Instituto de Medicina Molecular e professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Já recebeu vários prémios nacionais e internacionais. Lá de fora chegou o reconhecimento da Fundação Bill e Melinda Gates na procura da vacina contra a malária. Primeiro recebeu um prémio de 100 mil dólares quando começou a investigação em busca da vacina contra a malária em 2010 e já no ano passado, em 2013, recebeu 902 mil euros. Por cá, em 2005, foi distinguida pela Presidência da República com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Maria Manuel Mota tem 42 anos, torna-se assim a vencedora e vencedor mais jovem do Prémio Pessoa. Todos os anos, há milhares de pessoas que morrem por causa de animais venenosos. Cobras, aranhas ou alforrecas representam o topo da lista das criaturas mais letais à face da Terra no que diz respeito ao contacto ou à mordedura das mesmas. Mas não se arrepie, o mesmo veneno que mata também pode salvar. Como? Decifrando a genómica de venenos naturais. E, ao dizer isto, já estamos a revelar parte do nome do estudo que Agostinho Antunes, investigador do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental no Porto, tem vindo a desenvolver. Esse projeto tem como objetivo caracterizar venenos naturais em diferentes animais, desde invertebrados marinhos até, portanto, que incluem vários organismos, muitos dos quais familiares das pessoas, como as anémonas do mar, alguns moluscos venenosos, como sejam, por exemplo, os cefalópodes, como o polvo, a sépia, o choco, alguns moluscos que existem em regiões tropicais, como sejam os cones, que são bastante, bastante venenosos, podem matar pessoas em várias regiões tropicais. Depois eu estudo também em vertebrados de algumas espécies venenosas. Existem, por exemplo, peixes que são venenosos, raias, peixes ósseos que têm diferentes tipos de venenos. E depois bastante do nosso trabalho também tem sido em répteis, nomeadamente em cobras. E também nos lagartos que pertencem, digamos assim, a um grupo de répteis com toxicidade. E, portanto, tem sido esse um dos estudos principais. Existem também outros grupos dentro dos vertebrados que nós estudamos. Mais recentemente fizemos um trabalho com os morcegos vampiros, que também, portanto, é um caso raro entre os mamíferos. Existem poucos mamíferos venenosos. Esse foi um dos quais que nós trabalhamos mais recentemente, e isso é um artigo até com bastante divulgação sobre esses animais. E se, por um lado, o veneno é um claro ataque de uma espécie que se sente ameaçada, lembremos-nos, por exemplo, da mordedura da cascavel, pode também ser um mecanismo de defesa, como é o caso de alguns sapos mais exóticos. Os venenos podem ser usados para defesa, que acontece em várias espécies. Por exemplo, nos peixes, os venenos são normalmente venenos de defesa, e nesse caso o estudo genético desses genes que codificam proteínas específicas tem revelado que esses venenos evoluem de uma forma, portanto, mais tranquila. Portanto, são moléculas que têm uma eficiência em diferentes grupos de animais e que não sofrem muitas alterações. Por consequência, Os venenos de ataque ou os venenos de predação, que são utilizados, por exemplo, pelas cobras, são venenos extremamente potentes e os genes que codificam essas proteínas portanto, têm uma evolução extremamente rápida. No fundo, há aqui uma chamada guerra biológica, porque esses animais têm que estar constantemente a alterar essas moléculas de veneno de forma a fazerem efeito nas presas que eles capturam, porque essas presas também têm sistemas de defesa imunológico que lhes permite desenvolver mecanismos de resistência a esses venenos. Daí que os venenos, por exemplo, os venenos de cobra, possam ser extremamente potentes, e é bastante importante compreender essa variabilidade por várias razões, uma das quais, que é obviamente bastante importante, é que os venenos de cobra podem causar mortalidade em pessoas, principalmente em países tropicais onde existem espécies mais venenosas, como por exemplo na Índia e em outros países. E portanto é importante quantificar e qualificar esses venenos de forma também a se poder construir antivenenos mais efetivos e que podem salvar várias vidas humanas. Por outro lado, conhecer esses venenos pode também ser importante em termos de aplicações biomédicas, porque muitos destes venenos podem ser extremamente importantes, por exemplo, no tratamento de dor e determinado tipo de doenças. Por exemplo, alguns venenos extraídos dos cones marinhos, portanto, esses são um molusco gastrópode marinho, são utilizados já em vários tipos de tratamentos e são moléculas que são extremamente eficientes no tratamento da dor, muito com, digamos assim, com propriedades superiores, por exemplo, à morfina. E, portanto, esse tipo de trabalho é particularmente desafiante e, ao mesmo tempo, é bastante importante, tanto do ponto de vista de investigação fundamental como também de aplicação em termos de saúde humana e investigação biomédica e farmacológica. E é aqui que o estudo tira dividendos. O mesmo veneno que faz vítimas pode ajudar a poupar outras. Basta, afirma Agostinho Antunes, do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental do Porto, que se descodifique os segredos desta arma engenhosa da mãe natureza. Estas moléculas que têm um potencial efeito e que foram desenvolvidas, quer seja para mecanismos de defesa, quer seja para mecanismos de predação nos animais que utilizam veneno, elas têm diferentes tipos de propriedades que podem ser utilizadas. Portanto, existem venenos que têm uma função neurológica, que ataca o sistema nervoso e que, portanto, podem ser utilizados para determinados fins, e muitas delas, efetivamente, depois foram desenvolvidas também para determinado tipo de tratamentos médicos. Há chamadas os venenos hemorrágicos, que basicamente destroem os tecidos. E compreender bem como é que essas moléculas atuam nas células humanas é efetivamente importante, porque permite não só compreender e poder evitar que essas situações ocorram no caso de uma pessoa ter sido portanto picada ou ferrada por um animal venenoso, mas ao mesmo tempo percebendo qual é o processo celular que está a ocorrer entre essas moléculas e células humanas, também nos permite utilizar essas moléculas para outros fins, nomeadamente, por exemplo, para o tratamento de situações de dor ou de cancro. Portanto, e efetivamente isso é uma situação que é bastante relevante e que é importante exatamente para conseguirmos utilizar essa informação que vem da natureza em nosso proveito. A corrida entre a variação da composição química dos venenos naturais e os antídotos que para eles existem é uma luta desigual. Efetivamente existe uma diversidade muito maior do que aquela para a qual os antídotos possam ser desenvolvidos, e muitas vezes nem se tem tanto esse cuidado. Portanto, faz-se antivenenos um pouco mais generalistas para determinadas espécies de cobra, por exemplo, e obviamente como há tanta diversidade, Esses antivenenos podem funcionar relativamente bem com algumas espécies, por exemplo, de cobra, e funcionar relativamente mal ou mesmo mal com outras espécies. Portanto, caracterizar bem esses compostos é absolutamente importante para ter uma eficiência de tratamento. As cobras têm sido a espécie mais estudada relativamente a venenos, mas as ameaças podem até vir do ar, segundo este investigador. Existem animais que matam muitas pessoas e que, pronto, nomeadamente, por exemplo, os insetos, não é? As pincadas de vespas e abelhas podem representar um caso elevado de morte por picadas de animais, não é? Mas existem outras, não é? As aranhas, os escorpiões. No mar existem, por exemplo, as raias venenosas podem matar muitas pessoas, e isso acontece em várias regiões tropicais. Portanto, varia um pouco, não é? É uma situação que as medusas, por exemplo, na região da Austrália, no Pacífico, podem também com frequência matar pessoas. Portanto, varia um pouco de região para região e de país para país, mas tanto os animais terrestres como os marinhos que possuem venenos podem ser potencialmente perigosos para os humanos. Aqui em Portugal, quais são assim os casos relevantes em termos de animais venenosos? Ora bem, nós temos alguns animais venenosos não com o tipo de potência de veneno que se encontra nas regiões tropicais, não é? Portanto, em termos de cobras, por exemplo, a víbora pode matar crianças, não é? E às vezes pode também matar adultos, mas também os encontros que acontecem não são muito frequentes. Temos, portanto, existem também insetos venenosos, E existem alguns animais marinhos que podem causar alguma preocupação, né? Nomeadamente a caravela portuguesa, né? A visália, que pode ser perigosa, não é? Portanto, podem não ser fatais, mas existem algumas ameaças, né? A víbora cornuda, como assim se chama uma das serpentes venenosas existentes em Portugal, pode ser considerada um perigo e até nem é muito difícil de encontrar por aí. Felizmente não há registro de fatalidades. De qualquer forma, o melhor mesmo é ter cuidado onde pomos os pés. Foi o primeiro médico português a utilizar um aparelho de inalação de éter como forma de anestesia. Medicina geral, farmácia, psiquiatria e termalismo foram algumas áreas em que se destacou. Agora, nos próximos instantes, contamos-lhe a vida de Bernardino António Gomes, uma vida ligada à ciência. Bernardino António Gomes, filho de um notável cientista português com o mesmo nome, estudou medicina em Paris e matemática em Coimbra. Notabilizou-se no panorama científico internacional por ter sido o primeiro médico a utilizar o clorofórmio em Portugal e um aparelho de inalação de éter como forma de anestesia. A prática clínica, o ensino e o estudo das ciências médicas preencheram toda uma vida do século XIX pela obra variada composta por cerca de 20 publicações nas mais diversas áreas. Epidemiologia e medicina geral, higiene, farmácia, patologia, psiquiatria, termalismo, vacinas. Bernardino António Gomes estudou com dedicação todas estas áreas. Foi o fundador e colaborador da Gazeta Médica de Lisboa e do Jornal da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa. Era um homem informado. Fez muitas viagens ao estrangeiro, aproveitando para visitar as redações de revistas médicas internacionais, divulgando ao mesmo tempo as publicações portuguesas. Fez sempre um grande esforço por estar a par das mais recentes novidades em instrumentos e aparelhos cirúrgicos da época. Trouxe vários para Portugal. Bernardino António Gomes ficou também conhecido por ter sido um dos médicos que acompanhou o rei Dom Pedro V e os irmãos, os infantes Dom Fernando, Dom João e Dom Augusto, na luta contra a febre tifoide, uma doença comum no século XIX em Portugal, que acabou por ceifar-lhes a vida. Bernardino fez parte da equipa de médicos que realizou a autópsia do rei. Escreveu um livro na época onde registou todo o processo da doença e da autópsia, uma obra importante para que se pudesse compreender melhor as características desta epidemia. Tentando perceber os mistérios do contágio, o médico estudou de forma profunda as epidemias que assolavam o mundo na época e, em particular, as que afetavam Portugal. Cólera, febre amarela, tuberculose engrossavam a temível lista de epidemias que tiravam a vida a milhares de pessoas em todo o mundo. A experiência de Bernardino Gomes e os vários exemplos práticos que expôs na Gazeta Médica de Lisboa, em 1858, sobre a transmissão da cólera, sustentavam a teoria do contágio. Uma teoria que Bernardino António Gomes defendeu na Conferência Sanitária Internacional de Constantinopla, em 1866, onde foi representar Portugal. Para o médico era fundamental continuar com as quarentenas e erguer cordões sanitários para conter as epidemias. Bernardino António Gomes foi condecorado com a Ordem de Santiago de Torre e Espada, com a Gran Cruz da Ordem de Isabel, a Católica, e com o grau de Oficial da Legião de Honra de França. Faleceu em 1877, na cidade de Lisboa, com 77 anos. Está a ser desenvolvido um projeto para minimizar os problemas associados a intoxicações por consumo de cogumelos silvestres. O trabalho está a decorrer em Oliveira do Hospital pela Plataforma de Desenvolvimento da Região Interior Centro, a BLC3, e por uma microempresa, a iFung Health. O investimento é de 452 mil euros. A investigação na área da toxicologia de fungos, apoiada por fundos europeus, foi aprovada pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, integrada no Instituto Politécnico de Coimbra. O projeto resulta de um conhecimento científico que tem vindo a ser desenvolvido pela iFung Health na temática da toxicidade de cogumelos e é também o primeiro fruto da unidade de investigação de bioinformática criada em Oliveira do Hospital. Um grupo de biólogos da Universidade de Aveiro descobriu uma nova espécie de microalga numa lagoa pouco profunda, na gafanha da Boa Vista, Ilhavo. O organismo pertence ao grupo dos dinoflagelados, responsáveis pela maioria dos fenómenos de marés vermelhas que, na Ria de Aveiro, estão na origem das toxinas que frequentemente levam à proibição da apanha de bivalves. A nova espécie descoberta tem a particularidade de produzir quistos de resistência com um revestimento calcário, característica exclusiva de um pequeno grupo, até agora totalmente desconhecida, em espécies de água doce. António José Calado, investigador do Departamento de Biologia e da Unidade de Investigação de Geobiociências, Geotecnologias e Geoengenharias da Universidade de Aveiro, explica que os quistos dos dinoflagelados são estruturas de parede espessa que perduram no sedimento das massas de água, por vezes durante anos, servindo para reintroduzir as populações na coluna de água em condições favoráveis. Os investigadores, que contaram com a colaboração do Departamento de Biologia da Universidade de Copenhaga, na Dinamarca, acreditam que é possível encontrar na Lagoa da Gafanha da Boa Vista mais espécies até agora desconhecidas pela ciência. No Ciência em Sintonia, o programa da iniciativa da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, falamos-lhe agora do transistor, a invenção que revolucionou os equipamentos eletrónicos. A patente da invenção só foi registada em 1950 pelos americanos John Bardeen e Walter Brayton, mas o aparelho dificilmente teria surgido sem o contributo de outros, como William Shockley. Na base estão as descobertas do silício em 1824 e do germânio em 1886. Duas substâncias conhecidas por serem semicondutoras, ou seja, terem propriedades de condução de eletricidade. Foi nos laboratórios Bell, nos Estados Unidos, que em 1945 os três homens começaram a trabalhar em conjunto. Depois de estudarem profundamente o silício e o germânio, chegaram ao transistor. O nome da invenção foi, no entanto, dado pelo eletricista John Robison Pierce, já que o transistor podia transmitir e amplificar a corrente por meio de uma resistência, algo que podia ampliar os sinais para que o som e os dados pudessem ser transmitidos por linhas telefónicas a longa distância. Novas pesquisas foram então desenvolvidas por Brayton e Bardeen e levaram, em 1947, à criação do chamado transistor de contacto de ponta. Três anos depois, Shockley fez algumas alterações criando o transistor de junção. Esse transistor veio desta forma revolucionar os aparelhos eletrónicos, que podiam assim ser mais pequenos, uma vez que permitem acondicionar muita energia num pequeno invólucro. Os rádios foram os primeiros a serem alterados, mas nos aparelhos de televisão o impacto foi também enorme. O trabalho dos três cientistas que se dedicaram ao desenvolvimento do transistor foi mais tarde reconhecido, tendo-lhes sido atribuído, em 1956, o Prémio Nobel da Física. Ficamos por aqui nesta emissão de Ciência em Sintonia. Por aqui passou a bioinformática, uma ferramenta da ciência que se traduz na aplicação das técnicas da informática para análise de dados no estudo da biologia. Hoje percebemos com José Pereira Leal, cientista do Instituto Gulbenkian de Ciência, no que é que a bioinformática pode ser uma mais-valia no estudo da evolução e de doenças como o cancro. Falámos também de veneno, o que mata e o que pode salvar vidas, e recordámos o trabalho de Maria Manuel Mota, a cientista que venceu o Prémio Pessoa 2013. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É uma produção PGM, projetos de rádio e televisão, tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e também do FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional.